pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Pessoal, esses 24 estudos você pode aplicar tranquilamente em qualquer instrumento musical de cordas, né? O instrumento de corda você trabalha a mão esquerda nesses 24 exercícios, né? Principalmente se você estiver iniciando agora, você vai observar ótimos resultados aí praticando todos os dias, pelo menos alguns minutos. É muito interessante essas combinações aí de mão esquerda para você estudar no violão, na guitarra, no cavaquinho ou qualquer outro instrumento de corda. Ok, pessoal? Dá para aplicar tranquilamente. Aí eu estou fazendo no violão aqui, né? Estou colocando o dedo 1 na primeira corda, na primeira casa e tocando. Depois o dedo 2 na primeira corda, na segunda casa e tocando. O dedo 3 da mão esquerda, né? Na primeira corda, na terceira casa, tocar. E o dedo 4 na primeira corda, na quarta casa e tocar. Então eu tenho esse movimento. 1, 2, 3, 4. E esse movimento você vai tocar até a sexta corda e voltando à primeira corda várias vezes. No caso do violão e da guitarra. Mas se você estiver fazendo o cavaquinho, vai ser até a quarta, né? Voltando à primeira. E se for em outros instrumentos musicais, aí tem que ver quantas cordas tem o seu instrumento musical. E você pratica em todas elas. Ok, pessoal? Vai ser excelente aí para o seu desenvolvimento técnico, principalmente da mão esquerda. Tá legal? Então vamos ficando por aqui. Ótimos estudos e até o nosso próximo encontro.